apaixonados, corações fascinados, entrelaçados pelo Deus Emmanuel. Nomes gravados dentro do anel, que presente do céu, dure mais que dura céu. De calça saruel, o cabelo com gel, o cepacol, o armário, perfume da Boticário. Na produção se foi quase todo o salário. Enquanto ele põe o tênis da Puma, ela se arruma e não se desgruda do seu espelho. Chapinha no cabelo, unha feita nessa noite de vermelho. A distância não é problema pra se ver sexta-feira no cinema. Explode coração, aguenta a emoção, que a relação não acabe em decepção, mas que tenha um final feliz. Que esse amor sempre peça bis, sempre peça bis. Faz o amor ser maior. Muito mel no hotel, na lua de mel. Pela tan, só rasgando o céu. Pra celebrar, din din. Pra gastar, din din. Mas não é assim, tipo TV, plim plim. Quem casa também quer uma casa, eu profetizo. Toda mobiliada, talheres de inox, na mesa shiny box. O casamento seja bênção e não um ringue de box. Eu não imaginei. I love you.